Abcelan. Com Kunk na med, mas o louco consciente. Trago febre, fogo e cólera, fóssil e pólvora, cinza de uma miscigenação, agiota, ópera de maloca e Madrid, torto, paixão por alienação, ilusão inóspita, próspera, proliferação de chavão, razão de mais um gel associado à ostentação, não. Fugindo da cinzala da ignorância, vão, com vala, cada pigado, céu de concordância, sou rebemora, sinfonia da intolerância, com macalói e uma matraca com herança. Trago uma visão de céu de chocolate amargo, nuvem de marola e arco-íris de sangue pisado, mocinha arrogante numa trama de vilão simpático, coração de pedra e buquê de flores de plástico, maloqueiro das vielas, de lama amarela, odisseia de uma multidão ressuscitada em elas, diesel, álcool, gasolina, um fato. O sangue dos barracos, combustível do seu jato. Claro, com o sol de inverno do céu estrelado. De a veste de galho incorporará seu capitão do mato. Das velhas intenções, novas itinerâncias. Memórias eternas de uma mente sem lembrança. Oração da dona Wanda e banda de glória não santa. Me fiz orgulhoso de ser dole, vez do corre de ser fanta. Nós é favela, dos becos paladeira. Seguinte é fácil, quero ver dormir na brasilite com goteira. Hoje o dedé cutucado pela ferida. Não quis ser vida louca, nascer pra ser mais louco que a vida. Radical, livre, apetite, a rebeldia. Filosofando alegria com uma vela de sete dias. Pisando e fala, morteira de água sem beira de ouro. Sei louco é pouco no meu mar e como de madeira. Onde a mil caim pra 10 abés, decidi ir de contra sol, fazendo a sombra, ficaram meus pés. Berço de pobre, é o ninho de cascavel. Jesus, andou com 12, mas quantos foram fiéis? É neguinha, chavão, é favela. Ciclonado da rua de terra. Na condição de nave é milhão, com dólar na mão, ostentando cadela. É neguinha, chavão, é favela. É maloca de evoque, new era. Mas lá do morrão, aprendi a lição, mesmo na citação, não esqueci das viela. É neguinha, chavão, é favela. Ciclonado da rua de terra. Na condição de nave é milhão, com dólar na mão, ostentando cadela. É neguinha, chavão, é favela. É maloca de evoque, new era. Mas lá do morrão, aprendi a lição, mesmo na citação, não esqueci das viela.